e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel, capítulo 22, e verso 30. Com esse texto da palavra de Deus, nós estamos dando início a mais uma programação. Chegando já ao final de semana, hoje, sexta-feira, nós estaremos realizando mais um grande culto. E que bom que o Ezequiel está aqui perto de mim, nesta hora, nesses microfones. A paz do Senhor Jesus, irmão Ezequiel. Paz do Senhor, pastor Geraldino. Paz do Senhor aos nossos milhares de ouvintes. É um privilégio estar aqui e convidar você a participar do culto da vitória. Deus tem feito muitas maravilhas, pastor Geraldino. E eu trouxe aqui um testemunho que diz assim: quero agradecer a Deus pela porta de trabalho que ele abriu para o meu filho. Gostaria de agradecer a Deus porque ele multiplicou o meu ganho no meu trabalho depois que comecei a fazer o meu propósito. E como esse, tem muitos outros testemunhos que Deus tem operado, tem feito maravilhas. E você é nosso convidado para hoje à noite estar ali na Silveira Martins 506, um momento de louvor, um momento de gratidão a Deus e um momento também onde Deus vai estar ouvindo com certeza a tua oração e fazendo um milagre na tua vida. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Então, amados irmãos, ouvimos esse belo testemunho do irmão Ezequiel e Silveira Martins 506 aguarda a todos os amados ouvintes. E amanhã, sábado, a grande celebração da Ceia do Senhor. É difícil ler um versículo da Bíblia como este e não ficar triste. Veja, é Deus dizendo: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Senhor, o grande Deus do céu está falando ao povo dele, por meio do profeta Ezequiel, e explicando por que é impossível evitar o juízo sobre a sua terra. Deus afirmou ter estado procurando uma só pessoa que orasse, intercedesse pela nação, para que esta não fosse destruída, mas não conseguir achar ninguém. Imaginem que miséria, que tragédia. Como podemos ler essa passagem sem pensar em nosso país, com todo o pecado e com toda a rebelião, a rebeldia que está imposta nas nossas ruas, nos nossos seios de convivência? Nosso dia do juízo brasileiro também chegará. Assim como há uma lei física da gravidade, há uma lei espiritual do colher o que plantamos. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pode haver um lapso de tempo entre o que semeamos e o que colhemos, mas a colheita virá. As coisas más não vêm de Deus. Ela nos sobrevém porque plantamos semente de maldade ou como resultado do trabalho do inimigo. De qualquer forma, Deus nos dá a oportunidade de evitar isso tudo a nós, ao nos colocarmos na brecha, mediante ao nosso Deus em oração. Apesar dos erros de nossos pais, ainda gozamos de bênção, devido ao grande número de pessoas que se colocaram na brecha em favor daqueles que já muitos não existem mais. Quando Deus procurou alguém para orar e não achou ninguém, a terra de Israel foi conquistada por inimigos. Você percebe o papel importante que cada um de nós desempenha ao aprender a orar juntos pela proteção da nossa cidade, do nosso país, do nosso estado? Ao orarmos de acordo com a palavra de Deus e invocarmos o poder dele como intercessor, podemos influenciar os resultados dos eventos. e evitar o juízo sobre a nossa terra, sobre o nosso país. Vamos nos colocar todos na brecha e ver as grandes coisas que Deus fará pela nossa nação. Meus irmãos, é por isso que nesta semana, de segunda até amanhã, no sábado, estamos no templo orando, 7 da manhã, 9 da manhã e algumas manhãs ao meio-dia, e consagrando e em jejum, porque nós precisamos que seja estancada esta maldade que nós estamos vendo acontecer em nosso país, no nosso Rio Grande do Sul e no nosso estado. Sexta-feira está chegando e sempre nós ligamos o rádio na segunda, nós temos um número enorme de pessoas que morreram em acidentes e outros que foram mortos através do suicídio, do homicídio. E nós estamos aqui dizendo para você que vai viajar, para você que vai para uma festa, que talvez precisar ouvir o recado que eu estou te dando nesta hora. Prudência, vigia, tua vida tem um valor tremendo. Então, que você possa viajar e voltar em paz. E se você não é um cristão e tem hábitos de uma vida pregressa, noturna, você vigia, porque tu precisa saber que depois da morte vem o juízo e você carece das misericórdias e da bondade do Senhor. Nós estamos orando pelo nosso país. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste tu. Quero nesse momento orar com você. Soberano Deus que está nos céus, nós sabemos que hoje ainda tu estás atrás daqueles homens que oram, daquelas mulheres que sabem cultuar a Deus. E nós sabemos que tão difícil é manter uma vida de oração. Nós sabemos que quando nós oramos, os infernos têm que recuar. E nós compreendemos, ó Deus, que ao longo da história da raça humana, grandes impérios foram alterados, situações foram alteradas também, porque alguém aprendeu a lutar com Deus em oração. Nós temos orado por Erechim, temos orado pelo Rio Grande do Sul, temos orado por esta região onde estamos trabalhando, onde estamos labutando pela fé, e orando por esse imenso país, que nós sabemos que tem tantas coisas belas e bonitas e boas, mas também existe uma vertente, um lago caudaloso, lamacento de pecado, de maldade e de violência. Senhor, ouça a nossa oração, perdoe o pecado do nosso povo e muda a sorte de muitas famílias. Aonde a depressão entrou, eu repreendo agora esse demônio depressivo. Aonde está esta casa sendo atribulada por aparições de objetos, de movimentos estranhos, nós repreendemos essas obras malignas e pedimos que a bênção de Deus, ela, Pai, o medo saia, toda a opressão do medo, pessoas que têm medo da noite, pessoas que têm, ó Deus, sofrimentos quando chega a hora de dormir, esse demônio que ataca na noite, nós repreendemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, agora e sempre. Amém e amém. Meus amados irmãos, ainda queremos convidar a todos os amados ouvintes a não deixarem de estar conosco no domingo à noite. Fica a cargo do departamento feminino. Essas mulheres de Deus, elas estão orando, clamando, há um mover de Deus. A banda de percussão vai estar ali, o grupo Ágape, e elas estarão no culto, elas presidem o culto e ministram a palavra. E nós, juntos, estaremos ali orando, abençoando o povo de Deus. Venha domingo, com a sua família, 19 horas e 15 minutos, em nosso tempo, Silveira Martins 506.